quem tá feliz, joga o bracinho em cima. Só quem tá feliz, joga o bracinho em cima. Só quem acredita no papai do céu, bota a mãozinha em cima aí. É o nosso lendário chegando na festividade de Nossa Senhora do Bebeto Socorro. E o DJ Moja tá na área. E a gente vai detonando pra galera. Dança do lendário. Muita coisa boa pra rolar. Todos os ritmos pra galera. Vambora embora, mano. Junta logo os teus panos. E a baladeira, o popopô já vai zapar. Rubi, te passa logo os pratos. Aquele passe corre. Toma teu mal que vamos logo se mandar. Então bora, bora. Vê se não esquece o paneiro de farinha. Que é pra dar para a vizinha que vai lá nos acolher. O pique é misturado com maniçoba. Faz logo uma gororoba na viagem pra comer. E a gente agradece toda a galera do Chamaçon Light, tá junto com a gente hoje aqui no Barracão do Junga. Tamo junto! Essa Bahia é brava, a embarcação é boa, mas eu tô vendo que tem superlotação. Nós vai contra a maré, eu prefiro ir a pé, pois salva-vida só tem pra tripulação. Com muito custo chegamos no outro lado, agora com pé na cidade, a fulhancada é geral. Juntos humanos vamos tomar uma rodada de cerveja bem gelada, pois eu quero é passação. Só começando, começando, vai! Bora detonando! Rubi! Quem é que tá tocando? É o garoto Didi. Sucesso total, nosso lendário, aqui no Juca. Aqui o brega rola solto e vai até o amanhecer. A galera vai dançando, é diversão para valer. Tem muita mulher bonita aqui nesse caldeirão. É no Alan que eu te encontro e vou te dar meu coração. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Camo, everybody, minha gente, vamos lá. É no caldeirão do Alan que a gente vai se encontrar. Curtindo o Rubi. Bora detonando, meu lendário, detonando, aquecendo essa galera. Detona, DJ Boy. Bora, bora, bora. Bora, bora, vamos logo se mandando aparecer. Tá chegando e tá querendo me alisar. Eu não aguento escutar tanta besteira. Ela só toma minha cerveja e com outro vai dançar. Vem dançar. Lá vem, lá vem. A varejeirara. Lá vem, lá vem. A varejeirara. Lá vem, lá vem. A varejeirara. Lá vem, lá vem. A varejeirara. Varejeirara. E a galera vai recordando no lendário. Bora, bora, bora, bora, bora, bora, bora, detonando a Luevaldo. Vem dançar, vem dançar, vem. Vem dançar, vem fazer a pedra do Rubi. A melhor aparelhagem, lendário Rubi. Lendário. Dance de Ipanema. Dance de Ipanema. Vem dançar. Dance de Ipanema. Sei que você vai gostar. Fica na cidade nova. É muito fácil de encontrar. Dance de Ipanema. Sei que você vai gostar. A nossa festa só começando. Vai até amanhecer. Ainda tem muita coisa boa pra rolar, meu irmão. Sei que você vai gostar. Didi Boy, Jairinho, Tubarão e o Mestre Gilmar. Vem dançar. Dance no Clube Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dance no Ipanema. Dá-lhe, Didi Boy. Bora detonando o meu lendário, detonando. O DJ mais jovem do Pará. Programa Poderoso Rubi na Metro Moitando FM de 4 às 5 da tarde. E a apresentação é dele, o mestre DJ Gilmar. E eu, DJ Boy. Didi Boy. Dali Didi. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. Um abração a Camila. Você vai se amarrar. Toda a galera do Combo tá no circuito, valeu. Didi Boy. Gatinha, vem aqui, vem conhecer o som que esse carro tem. Eu sei que você vai gostar. O som é de qualidade, você vai se amarrar. Mas quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Quem entra nesse carro é comida. Por isso que o nome dele é marmita. Vem curtir o som, gatinha, vem pra cá. Entra no marmita e vamos passear. Vem curtir o som, gatinha, vem pra cá. Entra no marmita. É o garoto Didi. É pole pole no compasso da menina. Vem aqui que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, prega ela rebola. Me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar. É pole pole no compasso da menina. Vem aqui que ela te ensina como é pra rebolar. Dançando, prega ela rebola. Me alucina e a galera toda grita quando começa a cantar. Bora, Didi, é

dança coladinho. É a Rubi. Novo poderoso Rubi. Eu olhar em magia. Nossa história parece fantasia. Poderoso Rubi. Vou te amar de todo o coração. E o quê? E só ficar pertinho de você. Atenção, organização do evento. Eu providenciar água aqui na mesa do Rubi, aqui na nave. Gosto. Me alucina, parece até menina. Vou brincar, curtindo com você, amor. Nossa história linda de amor. A relação do gosto do prazer. Rubi. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. O teu corpo bem perto de mim. Nossa história. Olha, Didi Boy, tá com a gente, é bem Didi Boy. O nosso amigo Baia, vem da guarda do Baia, tá com a gente. Alô, Baia! Abraço forte aqui do YouTube, hein? De amor. Sinto o cheiro de amor aqui. Como é que é? O teu corpo bem perto de mim. Nossa história linda de amor. Didi Boy, herdando o dom do mestre e seguindo o legado da família Rubi. Rubi. Banda Pop. Eu suor, olhando o teu rosto, me alucina, parece até menina. Olha o cabinho do rock, meu irmão. Tamo junto. Curtindo com você. Um abraço do garoto Didi. Nossa história linda de amor. A relação do gosto do prazer. Dali Didi. Nossa história linda de amor. Nossa história linda de amor. Se liga o rádio, escuto a canção que lembra nossa história. Nossa história linda de amor. Sinto o cheiro de amor aqui. Teu corpo bem perto de mim. Nossa história. Vai dançando e vai girando. Vai dançando no lendário. Vai DJ Barlo. Sozão Clube do Remo lá do Arapari tá aqui. Rubi. Não fique assim tão triste. Pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Deixa esse papel. E os amigos da curtição. Ele só quer você pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber. Rubi. Não fique assim tão triste, pare de chorar. A felicidade existe, é só procurar. Bora, Monique, dá uma forra. Deixa esse papel de boba. Ele só quer você pelo simples prazer de te usar. Se você quer saber. Dali DJ Boy. A lenda viva das aparelhagens. Lendário Rubi Saudade. Chadual! Mulher. Essa mulher. Essa mulher Márcio, Maurício, Adeilson, Cláudio do Balsom. Vou te amar como a primeira vez, amor ardente. Para pôr fogo nessa mulher. E eu? Dar um banho de língua quente. Vem de embora. Didi Boy. Meu bem. Suas mãos. Novo Rubi. Esse é muito mais poderoso. Só no caqueado assim. E o DJ Boy vai detonando pra galera. Dá-lhe, DJ Boy. Deixa comigo. Como as ondas vão e vem. Você inundou meu coração. Tempestade de desejos. Feito chuva de verão. O DJ mais jovem do Pará. Como o vento aqui. Sopra o mar. Sinto tocar nas tuas mãos. Lendário. Deslizando meu corpo. Sentindo o fogo da paixão. Lendário. Olha, equipe Lobos, equipe Vida Louca de Barcarena também, você juntos e misturados. Um abraço do garoto Didio. Quando estamos juntinhos, nosso amor é tão lindo, eu te amo. Quando estou do seu lado, és meu doce pecado, eu te amo. DJ Felipe Mix, lá de São Judas Tadeu, tá no Rubi. Se minha vida é errada, é uma forra, meu irmão. Ninguém tem nada com isso. O arqueiro tá de volta, Alberg e a Belzinha. Eu posso fazer o que quero, eu posso dizer o que penso, e ninguém manda em mim. Diz aí. Não vai ser você. É o garoto Didi Boy. Já passei na sua vida. De sua vida esqueci. Quem quiser que fale de mim, tô nem aí, tô nem aí. E pra ele só tenho a dizer. É o lendário do barracão do Juca. Um abraço IBC Miranda, o Renan, junto com o Fábio da Super Lancha. Minha liberdade tá aí, tá aí. E o quê? Não devo nada a ninguém. Para de John Boy detonando pra galera do lendário. Já temos CD ao vivo da primeira parte com o DJ Jairinho, só R$25 aí no House Mix. Boy. Boy. Boy. Boy. Boy. Não diga que não é o fim. Rubi. faz pra mim. Foi do assassino Valdo, não tô baixa na birita da precipitada. Tu sabes que eu te amo e é só você a dona. Dia 3 de novembro, Festão Limeira com a live show pro super dinâmico, super dinâmico, com o Netinho popular tocando a nossa canção de amor junto com o Vander Show. Eu vou... Olha o Júlio da vizinhança do barulho do bairro novo, Rádio Barcarena. Super dinâmico é o mega preferido. Ao som do super dinâmico é o super dinâmico. Vem pro super dinâmico, é o mega preferido do Pará. Martins, o Júlio Bressão, dia, alô Fabizinha. Do tempo do Rubi Marcante. Didio Boy, o garoto que a cada apresentação surpreende o mundo das aparelhagens. Pura área, área, quando você escutar, sei que você vai lembrar. Olha os parceiros do Mega Prime, Black Stone, DJ David Silver, Rony, Biel, Nenê, Júlio. Quando a noite chegar, Rui, aí o Patrick das Marcantes. E se eu vim a tocar, sinto que estou com você, amor. Eu sinto poder. Tudo style. Quando eu escutar, guerreirão, tô tentando parar. E vai! Eu pensei que fosse fácil, que nunca mais iria ver você, menina, maltratar meu coração. E eu estava enganado, nós estamos lado a lado no fã-clube, os empolgados da nave do som. Rubi! Estou angustiado de vê-la a meu lado, junto com os empolgados, com o outro no salão, dançando. Nosso grande parceiro Luke, da Ilha das Onças. Diz aí, Berg, qual é o teu som? Ao som do poderoso. Poderoso. Um abraço a toda a galera da São Judas Tadeu, família do Careca em Peso. Comando do DJ Gilmar, o mestre. Você dançar, nave vai decolar. Ao som que ele tocava, a gente se encarava. Para acabar minha ânsia, chamei para dançar. Quando a gente dançava, senti que me amava. Com muita esperança,

Quero conquistar seu coração. Olha o vídeo, Playboy, o Jefinho, Barbearia, os Brothers, Arlenzinho das Teses, Edilson Trindade, o Bonde do Croco, curtindo o show do lendário. É a todos os ritmos pra você. E aí, Cabinho? É o Magnifico, super dinâmico. É o Magnifico, super dinâmico. O DJ mais jovem do Pará é o Garoto Didio. É o Magnifico, super dinâmico. Essa é a nova onda que vai te conquistar. É o Magnifico Digital do Pará. A morena vai dançando, a loirinha requebrando. Vem pro caqueado. Super dinâmico, é o Magnifico. Super dinâmico, é o Magnifico. Super dinâmico, é o Magnifico. É. Super dinâmico, é o Magnifico. Olha, Gijo, é você chamar o velho aguarda, Pedrinho, celebridade aqui na frente, só na manha. Aquele abraço aqui do Tua, boa alegria. Vamos lá. Oi, já, já, já. Um abraço também. O nosso amigo César do Gás, o Adelso e o Rei do Palmito tá aqui! Bem que tá tudo style nesse lendário! Quando ela chega balando, estresse meu coração, seu sorriso lindo, parceiro no meio. Socorro tá aqui, Rubi. Me dá seu carinho, devagarinho. Mata meu desejo com os teus beijos. Romância louca, te faço minha mulher. É isso mesmo, é? Quero ser seu dono toda essa noite. Me cansa de gozo nos seus açoites. Entregar meu corpo. Você quer Rubi, mas tudo dia de amor com você, sonhando o dia eu te amar. Um abraço especial a Camila, as meninas do Cumbu estão aqui. Estão aqui no Rubi. Rubi. Me dá seu carinho, devagarinho, mata meu desejo, com os teus beijos, numa ânsia louca, te faço minha mulher. Quero ser seu dono, toda essa noite, me cansar de gozo, nos seus açoites. Segunda agora, tem a ressaca da festividade. A Cabulosa e o Jota Som, meu parceiro de Felipe e o Adriano de Bugações, tamo junto. Mas tudo isso é obsessão que eu vivo a imaginar, a fantasia de amor com você, sonhando de eu te amar. Mas tudo isso é obsessão. Amor com você, sonhando de eu te amar. Bora, Belzinha! E o arqueiro tá aqui ao lado, bora, Berg! E aí? Ao de lá del benefício precioso, te sei. Ci sei tu, Lindario Rubì. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Al di là ci sei tu. Per me, soltanto per me. Al di là del mare più profondo, ci sei tu. E a saudade vai rolando. Ao de lá, tem limite del mundo, te sei tu. Ao de lá, della volta infinita, ao de lá, della vida, te sei tu. Ao de lá, te sei tu, per me. Poderoso Rubi. Al di là del bene più prezioso, ci sei tu. Al di là del sogno più ambizioso, ci sei tu. Al di là delle cose più belle, al di là delle stelle, ci sei tu. Garoto Didio. Se você brigar novamente, vou embora. Mas ouça bem o que eu digo agora. E eu? Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Lendário Rubi Saudade. Minha vida foi sempre assim, mas pode mudar. Saudade. Se quiser, vou modificar. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Era aqui abraçar com muito carinho meu parceiro Cabinho. Hoje vem curtir o lendário Rubinho. Fujo de tudo, sempre correndo. Só vou parar você me querendo. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Já temos CD ao vivo na primeira parte com o DJ Jairinho. Só lá do House Mix e pegue o seu Cuchinho Givaldo, somente R$5. Olha o DJ Fabrício do Modson Light, Patrícia, Ana Cláudia, Priscila, Carol, Lujuca. Todos dizem, meu bem, que eu tenho uma vida agitada. Eu sou playboy, não valho nada. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Olha que saudade assim. Eu não sou capaz de amar ninguém de verdade. Agora, batidão. Eu só penso em minha vaidade. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Também que eu não presto. Eu não presto, mas eu te amo. Eu não presto, mas eu te amo. Tá recordando do lendário. A lenda viva das aparelhagens. O lendário Rubi Saudade. Por quê? Pois eu sou o seu melhor amigo. Didi o boy. Não tenha receio, eu sei que a vida é mesmo assim. Sei que eu posso até chorar contigo. Se ele fez você sofrer, poderoso, poderoso, poderoso. O Vitor, o Daniel, lá do Piedade, toda a galera da Rock Sem Fim, atravessando fronteiras pra curtir o nosso lendário, valeu! É uma atrás da outra pra você. Quando eu te encontrei, eu não imaginei que minha vida iria mudar. Mas notei que você fez questão de evitar meu olhar. E aí, Cabinho? Seus amigos então descobriram a razão que mudou o seu modo de ser. Que você também sente o amor que eu sinto em mim. Poderoso Rubi. Seu desejo de me procurar e dizer do amor que também ligado, recebendo o Bob Dance, nosso mestre DJ Gilmar. Se você me quiser. E aí, Bob Dance? O mestre DJ Gilmar. Oi aí, Maracujá, boa noite. Festa bonita, hein? Muito bom. Estou aqui no Maracujá, sou Gilmar da Hora Rimar. Estou pra lá e pra cá, hein? Primeiro agradecer a Deus por esse momento poderoso que nos proporciona esse encontro aqui no Maracujá, no Barracão do Juca, hoje comemorando a festividade de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro. 59 anos de tradição. Esse ano escolhido foi nosso lendário Rubi. Viemos trazer o Rubi para você conhecer de perto, uma aparelhagem que é pioneira no segmento e está sobrevivida até hoje, hein? E agora com a nossa terceira geração de DJ Boy, o DJ Tubarão e o Jarinho. Quero agradecer também o nosso amigo Edmar, juntamente com o seu DJ, seu filhão, que é nosso coração da gente. É um cara que realmente tem um carinho muito grande pela equipe do Rubi e é o DJ do J-Son, é o Edgar. Edgar, um abraço, Gilmar, e a dona Conceição. A todos que estão organizando esse evento, muito obrigado pelo carinho e pela recepção. Nosso amigo Elcio, orador do evento, obrigado. E hoje, domingo, daqui vamos até São Caetano de Velas, da festa da Ostra. Rubi, da festa da Ostra, hoje, domingo. Monicá, você vem pra cá, filha? Monicá, vem encerrar o Gilmar. E ao lado, o Arqueiro e a Belzinha. A todos, muito obrigado. E segue o som do lendário. Alô, Didio, é com você, filho. Um abraço, boy. E o Pedrinho, celebridade, tá no show do lendário. Se você me quiser ir comigo ficar, manda embora a minha solidão. Se você me quiser, eu lhe dou meu amor e farei você muito feliz. Se você me quiser. Olha, Dani, tá sendo nobre. E o Fábio Pitbull, tamo junto. Se você me quiser. E se você me quiser. Poderoso, poderoso, poderoso. Rubi, Rubi, Rubi, Rubi. Dali, Didio! Viva a esperar em vão alguém que eu quero tanto, que fugiu de mim num dia de verão. Poderoso Rubi. Grande a tristeza que de noite me acompanha, sozinha na cama, nesse quarto tão vazio. E o Juninho das Teses? Sussurra seu nome. Rubi. Preciso encontrar de uma vez com esse homem. Se alguém souber, que diga para mim onde ele se esconde. Você está no Rubi. Viva a esperança. Adailson, Cláudio, toda a galera do Supremo Valsão curtindo o show do lendário. Gigi, um abraço também. Aquática, ela veio nadando até aqui. Alô, Aquática, tu sabes. Didio Boy vai de tudo.